no que se chama de transparência. Aruanã FM, na campanha em defesa do voto limpo. O Misturando Emoções é a sala de música que preparamos para te alegrar. Quero tanto dizer que eu só penso em você, mas a minha timidez não deixa. Você diz no olhar que tem medo de amar e confunde mais a minha cabeça. Eu queria tanto me entregar, te mostrar todo o meu sentimento. Já tentei, mas te esquecer não dá. Você vive em meu pensamento. Como eu quero te amar, te amar, te amar. Para de brincar com meu coração. Só penso em você, mas a minha timidez não deixa. Você diz no olhar que tem medo de amar e confunde mais a minha cabeça. Sei que um dia você vai notar que ninguém já te amou desse jeito. Todo amor que eu guardo em meu peito. Xalalalala, como eu quero te amar, te amar, te amar. Para de brincar com meu coração. Oh não, oh não. Boa noite, muita música boa nesta terça-feira. Aruanã FM. Muita música, boa e informação. Você está na Aruanã FM, da cidade de Aruanã. Boa noite. Muita música boa nesta terça-feira.

bastões, girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra. E sim, um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Essa emoção. Você pode ouvir o Misturando Emoções também durante o dia, das 11 às 13 horas. Tá usando ela pra me esquecer. Uma cópia mal feita de eu e você. Nega, vem cá. Eu sei que ainda tu quer me amar. Não leve a mal. Se tu quiser só cama, eu tô querendo. Se quiser aliança, eu tô correndo. Se é pra assinar algum papel, assino só de fica de fiel. Se tu quiser só cama, eu tô querendo. Se quiser aliança, eu tô correndo. Se é pra assinar algum papel, assino só de Alegria do povo. Você já percebeu, aqui tem rock, tem sertanejo e flashback. Aqui é o Misturando, misturando emoções. You don't know me, I don't know you, I'm not even sure I know myself. When I find me, I hope I find me waking up in the Delano Hotel. Sheets like heaven, 400 thread count, do not disturb sign hanging outside the door. Seductive henna, suntan lotion on your body from the day before. skin burn. You made my skin burn. You made my skin burn. You made my skin burn. Silver service on the bedside table. Pink magnolia with a double shot of gin. I feel like Alice and we kept falling till the curtains tangled once again. You made my skin burn. You made my skin burn. You made my skin burn. You made my skin burn. Testemunha da história. O Misturando Emoções é a sala de música que preparamos para te alegrar. Ser livre e que só me iludir. Às vezes eu sei que recomeçar não é difícil. É preciso se querer. Só mais uma vez. Eu sei que nós dois podemos mudar tudo isso. Vem tentar mais uma vez. Só mais uma vez. Tem que ser agora. E vai ser pra sempre. Não esqueça, não apague tudo assim. Vem tentar descobrir. Que nós só podemos mudar tudo isso. Vem tentar mais uma vez. Só mais uma vez. Eu sei que dá pra tentar. Aruanã FM. Fique sempre ligado. Você pode ouvir o Misturando Emoções também durante o dia, das 11 às 13 horas. Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. sonho. Você está ligado na Aruanã FM. Só vou dormir quando as luzes da cidade se apagam. Entre tantos pensamentos nessa madrugada, a saudade não me deixa dormir. Uma carteira de cigarro, uma caixinha de cerveja, a solidão é companhia nessa mesa da amargura, conversando sozinho com minhas loucuras. Quem aguenta saudade no peito arde mais que pimenta, pior que cerveja quente, eu aqui lembrando da gente. Quem aguenta saudade no peito arde mais que pimenta, pior que cerveja quente, eu aqui lembrando da gente. Quem aguenta? Uma carteira de cigarro, uma caixinha de cerveja, a solidão é companhia nessa mesa da amargura, conversando sozinho com minhas loucuras. Quem aguenta saudade no peito arde mais que pimenta, pior que cerveja quente, eu aqui lembrando da gente. Quem aguenta saudade no peito arde mais que pimenta, pior que cerveja quente, eu aqui lembrando da gente. Quem aguenta saudade no peito arde mais que pimenta, pior que cerveja quente, eu aqui lembrando da gente. Quem aguenta saudade no peito arde mais que pimenta, pior que cerveja quente, eu aqui lembrando da gente. Quem aguenta? Aruanã FM. Aruanã FM, na capital do Sol e do Araguaia. Já não há nenhuma história pra contar, já não há coisa nenhuma pra dizer. Tudo que é do tempo, o tempo vai levar. Enquanto o tempo passa, não há nada pra fazer a não ser estar perto de você. Se tudo acabar e o pior acontecer, será que eu vou chorar? Será que vai doer? Eu quero gritar que acabou e o fim do mundo já passou. Já não há nenhuma história pra contar, já não há coisa nenhuma pra dizer. Tudo que é do tempo, o tempo vai levar. Enquanto o tempo passa, não há nada. já passou. Essa poluição, tá faltando vergonha na cara, tá sobrando propina na mão. O poder paralelo do crime, o dinheiro na religião. E o que é que acontece domingo na frente da televisão? O que é que a polícia nos mata e o juiz solta o ladrão? O que é que tem gente com fome? Por que é que tem gente que não? O que matam as nossas crianças, mas que droga de bicho papão? E o que é que acontece no mundo que só vive de boa intenção? Eu quero gritar que acabou, meu fim do mundo já chegou. Você sintoniza em frequência modulada ZYT 209, Rádio Aruanã FM 87,9 MHz. O primeiro passo para a construção de um mundo melhor é a pacificação do lar. Todas as pessoas são dotadas de erros e virtudes, e a decisão de melhorar o mundo parte da autoavaliação dos atos e da disposição de contribuir com o outro no compartilhamento de problemas comuns. Mãos à obra. Vamos começar amando e compreendendo. Afinal, precisamos aproveitar o momento de ficar em casa para repensar e decidir melhor. Aruanã FM. Conscientizando para a construção de um mundo melhor. Boa noite, ouvintes. Este é o Misturando Emoções Noturno. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar. Correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã, devagar. Me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Boa noite. muita música boa nesta terça-feira. There it stands every Saturday afternoon, rain pouring down that well-worn face, with a cigarette in his mouth, part of a tiny noisy crowd. He'd watch his sons play the game he loved. He would tell us lots of stories of heroes and glories, and the pride of the Wembley Wizards and Busby Babes. His enthusiasm was infectious. He bought us football boots for Christmas. Our dad was a Scotsman and a plumber by trade. I remember one time being three down at halftime. So we looked to Dad for a plan to turn the tide. He said, son, we're not here to have fun. That winner's trying to outshine your mother. Tackle him hard and leave him face down in the mud. On a church line, on a church line, our dad a sturdy man of Caledonian principles. And of course, we all believed him to be invincible. A father with a heart of a lion, but as time went by, those old legs grew tired. So we braced ourselves for the inevitable. One sunny afternoon, the final whistle blew. My two brothers and I took him to his grave. As a lone piper played that beautiful, amazing grace, our touchline dad had died. Now the funeral was a sad but humorous affair. Our dear old mom, God bless her, suffered memory loss. She said to my sister, where on earth is your father? Sister Mary said, Mommy's up the front there in that box. On the church line, out there. On the church line, out there. Now it's my turn to stand on the side of the rain and watch my boys play the beautiful game. And sometimes, sometimes, I look up to the clouds and I say, Dad, I hope you're looking down. 'Cause if it wasn't for you, all this might not have been. On the church line, on the church line. Aruanã FM, a melhor da região. Oh,

with the sultans, with the sultans of swing. Aruanã FM. Muita música boa e informação. Boa noite. Muita música boa nesta terça-feira. Aruanã FM. Aruanã FM. Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando. Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez. Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. Também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez. Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero. Agora que eu conheço os caminhos que me levam para os seus braços. Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz.

já canso de saber. Eu sei também tem gente me enganando. Ah, mas que bobagem, já é tempo de crescer. Eu não abro mão. Fique sempre ligado. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. Depende. Qual é a tua cara? Para de ligar restrito. Você quer falar com ela, mas você vai falar comigo. Você chifrou, ela devolveu. Você chorou e o culpado sou eu. E o que deixou pra trás agora é meu. Esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto me dela e é você quem tá pagando. Esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. E esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto me dela e é você quem tá pagando. E esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. Pra ficar bonito, joga suas mãos em cima, se é. Joga pro lado e pro lado, vem. Esquece, Zé. Isso aqui é regra. Assim, ó. Qual é a sua capa? De ligar restrito. Você quer falar com ela, mas você vai falar comigo. Você chifrou, ela devolveu. Você chorou, o culpado sou eu. E o que deixou pra trás agora é meu. Vem! E esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto minha e dela, e é você que tá pagando. E esse iPhone aqui o que dá mais, se é o chifre ou a parcela. Esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto me dela e é você quem tá pagando. E esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. Assim, ó. Esse iPhone aqui diz que eu tô falando tem foto me dela e é você que tá pagando. Esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais. E esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto minha e dela e é você quem tá pagando. E esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. É hit, bebê! E por falar em parcela, pode fazer dívida. Pode fazer dívida. Tchau, obrigado! Aruanã FM. Aruanã FM, na capital do Sol e do Araguaia. Meu amor, a minha vida, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Aruanã FM. Feito as águas do Araguaia, que se renovam sem parar. Feito nossas belas praias, onde a tartaruga vem desovar. Nossa querida Aruanã, volta os olhos para o futuro, com a certeza de que amanhã seremos um porto mais seguro. Aruanã FM. Por uma cidade mais humana, onde a esperança faça morada. Vejo que em cada olhar emana a certeza de novas jornadas. Desperta, Aruanã, desperta pro amanhã. Desperta em cada coração que ouvir essa canção. Desperta, desperta, Aruanã, desperta pro amanhã. Desperta em cada coração que ouvir essa canção. Desperta, desperta, Aruanã. Uma mensagem da rádio Aruanã FM. ZYT 209, Rádio Aruanã FM. A demonstração de evolução de uma cidade está na consciência do cidadão e das autoridades que o prefeito, os vereadores, o juiz, o promotor, o delegado, os policiais, os conselhos comunitários, todos têm a sua autoridade que não chocam entre si. Todos se respeitam e estão a serviço da cidadania. Todos juntos com o povo respeitam a lei. Aruanã FM, na campanha da conscientização e do voto limpo. Boa noite, ouvintes. Este é o Misturando Emoções Noturno. Dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Thank you.

Aruanã FM, alegria do povo. Escute-me, por favor. Só tenho uma coisa a lhe dizer. Escute-me, por favor. Só tenho uma coisa a lhe dizer. Que o tempo ainda não mostrou que dessa história eu possa me arrepender. Te escrevo de uma só vez frases das quais nunca me arrependi. Mesmo que só por uma vez, espero te ver sem que seja por aqui. E eu já não consigo ver o que eu iria ser longe de você. Mas eu só quero lhe dizer o quanto foi importante conhecer alguém como você. Escute, por favor, mais uma vez esta canção e lembre que não foi em vão. Esses versos que escrevi, jurei por mim, jurei por ti, nunca desfazê-los. Escute, por favor. Escute, por favor. Escute-me, por favor. A lhe dizer que o tempo ainda não mostrou que dessa história eu possa me arrepender. Escrevo de uma só vez frases das quais nunca me arrependi. E mesmo que só por uma vez, espero te ver sem que seja por aqui. E eu já não consigo ver. Longe de você. Mas eu só quero lhe dizer o quanto foi importante conhecer alguém como você. Escute, por favor, mais uma vez esta canção e lembre que não foi em vão. Esses versos que escrevi, jurei por mim, jurei por ti, nunca desfazê-los. Escute, por favor. Escute, por favor. Escute, por favor. Esta canção, lembre que não foi em vão tudo que vivemos.